em 2004, quando eu tinha 15 anos, estava perto de fazer 16 anos. Eu vim de um show que minha família, minhas amigas e meus amigos pediram para mim não ir. E na volta, a partir do horário, não tinha mais ônibus. Aí eu vim sozinha, desse determinado lugar, para casa, fui andando. E no trajeto encontrei um homem, pegou na minha mão com violência, apertou minha mão, disse que eu não fizesse gestos, não olhasse para ninguém. Tipo, não identificasse que eu não conhecia ele, era para mim agir como se eu conhecesse ele. Chegou lá, começou a dizer que eu era linda, que eu era gostosa, que queria transar comigo. Eu disse a ele que eu não queria. Eu tinha acabado de sofrer um aborto, tinha nem um mês que eu tinha sofrido um aborto espontâneo. E aí eu tava mó deprê, tipo, eu queria fazer de tudo pra me divertir, me distrair. E aí aconteceu isso, o pior, ele me estuprou. E eu não consegui falar isso pra ninguém, porque eu fiquei com vergonha e com medo de ser julgada. Poucas pessoas sabem disso. Terra dourada, entre outras mil, cada dia aumenta o abuso infantil no Brasil. Terra dourada, entre outras mil, cada dia aumenta o abuso infantil no Brasil. Terra dourada, entre outras mil, cada dia aumenta o abuso infantil no Brasil. Terra dourada, terra dourada. Indignação, este é meu sentimento. Quando eu vejo um caso desses, me dá um tormento. O som da minha voz é meu grito de protesto contra esses casos, até de incesto. Safadeza, maldade ou doença, eu não sei. Mas o sentimento da minha gente, seu direito, é de revolta, pois não dá mais pra confiar em deixar uma criança na rua brincar. Aumenta o número de casos de covardia. Silêncio, medo cresce com a pedofilia. Imagine você o que é ser molestado. De repente perceber que vive com tarado. Quem deveria proteger você em qualquer momento acaba com seus sonhos aos poucos. O tempo, sua infância se vai. Agora o que fazer? O medo toma conta. Você não entende por quê? A gente muda e isso é perceptível. Será que ninguém vê? Sou uma criança sensível. Tenho 10 anos, já sofri um aborto. Sinto nojo desse velho roçando no meu corpo. Queria poder gritar, quero viver em paz. Odeio a minha vida, pra viver não dá mais. Eu não perdi pra nascer, só quero ser feliz. Morar com a família, como eu sempre quis. Senhor Jesus, escuta, você não é amor. Será que tu existes? Ouça o meu clamor. Essa agonia é tão grande, sinto que vou desabar. Quantas vezes senti vontade de me matar. Você sabe o que a criança sente? Sente dor, vergonha da descoberta e medo do abusador. Ela perde a autoestima e sente que não vale nada. Entra em depressão, sua infância está acabada. A pior coisa, além de ser violentada, é conviver com o abusador te olhando e dando risada. A cada 4 horas, uma criança é estuprada. E onde está a justiça, que não faz quase nada? Terra dourada, entre outras mil, cada dia aumenta o abuso infantil no Brasil. Terra dourada, entre outras mil, cada dia aumenta o abuso infantil no Brasil. Terra dourada, entre outras mil, cada dia aumenta o abuso infantil no Brasil. Terra dourada, terra dourada. Famílias são destruídas ao descobrir, e as lembranças não ajudam, só fazem ferir. Ficam desorientadas, é um martírio. Você sabia? É incrível como isso estraga uma família. Quanto tempo vai levar pra isso passar? E será que alguma sequela ficará? A dor não passa, porque o coração não permite. O trauma bate na porta, o trauma não desiste. No mundo virtual, rostos são escondidos. Surgem nomes falsos, muitos apelidos. Até quando crianças vão ser reféns de mente doentias que não convém? Antes de tudo, criança deve ser amada, receber afeto e não ser maltratada. Merece dedicação, atenção, respeito, proteção, amor e compreensão. Um menino indefeso é o que sou, diante de um desconhecido que propagador. Sou bastante querido por minha família, mas minha vida se resume em tragédia. Quem diria? 11 anos de idade, menino comum, estudante, morador de favela, onde a apelação é constante. Sigo meu caminho à escola diariamente. A princípio vejo um homem diferente, não ligo nem presto atenção. Fiquei surpreso quando ele veio em minha direção, pedindo informação, era tudo caô. A lembrança veio sobre o que a minha mãe falou. Não fale ficou estranho, se sente medo. Saia correndo, mas não deu tempo de sentir mal pressentimento. Ele foi rápido, corajoso e covarde. Me levou pro seu carro, me estuprou sem piedade. Não denunciei, me calei, mas aquele rosto eu não esqueci. E sinto que aquele menino não existe, desapareci. Esse é o meu trágico fim. Hoje um adulto deficiente. Sou gay, não sou aceito pela sociedade e parentes. Sou gay, não sou aceito pela sociedade e parentes. Terra dourada, entre outras mil. Cada dia aumenta o abuso infantil no Brasil. Terra dourada, entre outras mil. Cada dia aumenta o abuso infantil no Brasil. Terra dourada, entre outras mil. Cada dia aumenta o abuso infantil no Brasil. Terra dourada, terra dourada. Quem me protege, me guarda, me ilumina. Tantas coisas me acometem, eu sou só uma menina. História trágica de se contar, mas se eu não bradar, quem pacificamente irá me escutar? Amor que me afaga, vai me matando aos poucos. Papai, um homem carinhoso, insano, um louco. Pedófilo, é isso que ele é. Comedor de criancinhas, não quer saber de mulher. Aos 6 anos de idade, mamãe faleceu. Daí por diante, ele me corrompeu. Eu era chapeuzinho e ele o lobo mau. E o vermelho que escorria era forçado, natural. Com 10 anos de idade, uma ideia surgiu. Matar aquele homem que se sentia viril. Botei veneno no almoço, ele comeu feliz. O vi padecer, foi o final feliz. Revolta, ódio, dor e carência. A vivência me formou em pedófila, a quem faço referência. A quem faço referência. Terra dourada, entre outras mil. Cada dia aumenta o abuso infantil no Brasil. Terra dourada, entre outras mil. Cada dia aumenta o abuso infantil no Brasil. Terra dourada, entre outras mil. Cada dia aumenta o abuso infantil no Brasil. Terra dourada, terra dourada. O Brasil tem um grande desafio a vencer para garantir a proteção das crianças e adolescentes. Os números crescentes mostram que muitas vítimas estão vencendo a barreira do medo e da vergonha para denunciar os agressores. E na maioria dos casos, o problema está dentro de casa.